Senhor sarar o meu Brasil. Que esta igreja se levante, que as nossas vozes se levantem para profetizar que esta nação é do Senhor. Venha, Senhor, sarar esta nação. Venha, Senhor, sarar o meu Brasil. Que esta igreja se levante, que as nossas vozes se levantem para profetizar que esta nação é do Senhor. Esta é minha oração, Senhor, que sai do fundo do meu coração. Que tu venhas sarar cada canto deste país, quebrando todas as maldições. Todo espírito ao contrário se cairá no poder do Santo Espírito de Deus, trazendo a esta geração um novo modo de vida para se viver na unção do Santo Espírito de Deus. Venha, Senhor, sarar esta nação. Venha, Senhor, sarar o meu Brasil. Que esta igreja se levante, que as nossas vozes se levantem para profetizar que esta nação é do Senhor. Venha, Senhor, sarar esta nação. Venha, Senhor, sarar o meu Brasil. Que esta igreja se levante, que as nossas vozes se levantem para profetizar que esta nação é do Senhor. Para profetizar que esta nação é do Senhor. Para profetizar que esta nação é do Senhor. Santo é o teu nome, Senhor.